Diz o Sheikh Rahimahullah, Babu la yakulu abdi wa amati. Babu la yakulu abdi wa amati. Ele Rahimahullah chama atenção com outro capítulo. Yani, ele Rahimahullah está falando sobre palavras que yani, não convém a um monoteísta dizer. Yani, não são palavras que é considerado como kufr ou pecado maior ou coisa dessa natureza, mas maqam, yani, a posição do monoteísta não convém a ele proferir esse tipo de palavras. São palavras que não convém a ele de dizer devido ao monoteísmo. Devido ao monoteísmo, quer dizer que são palavras que não provêm de um monoteísta firme. Portanto, essas palavras que ele mencionou, assim como no capítulo anterior, as pessoas que dizem isso yani, não ficam pecadoras ou ficam yani, cometem shirk ou coisas dessa natureza, mas é algo que mostra que eles não atingiram yani, o maqam Kamal al-Tawhid, a posição daquele que completou o seu monoteísmo. Disse Rahimahullah, Babu la yakulu abdi wa amati. Capítulo sobre, yani, a pessoa não deve dizer, abdi, meu servo e minha serva. Por que a pessoa não pode dizer isso? Pois isso assemelha-se a Allah subhanahu wa ta'ala nas suas palavras. Allah subhanahu wa ta'ala diz nas suas palavras, por exemplo, yani, como a gente vê no Alcorão, Ya ibadi, Ya ibadi alladhina asrafu, Ya ibadi, Ya ibadi. Então, quando ou meus servos, portanto, não convém a um ser humano dizer para um outro ser humano, ou meu servo, ou minha serva. Porque aqui, veja, é como se ele estivesse a se colocar, como se ele tivesse, yani, criaturas, enquanto ele não tem nenhuma criatura. Portanto, aqui, essas palavras, por mais que sejam o significado, yani, não tenha nenhum problema naquilo que é o significado, o escravo é servo, não há dúvida, mas aqui a servidão, nas palavras, é como se a pessoa estivesse a se assemelhar Allah subhanahu wa ta'ala, quando ele chama os seus servos, ele chama Ya ibadi, ou meus servos. Portanto, todos nós somos servos de Allah subhanahu wa ta'ala. Nas nossas palavras, por mais que a realidade seja que aquele que é escravo é nosso servo, nas nossas palavras, quando a gente vem proferir dizer Ó meu servo, é como se a gente estivesse a copiar Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que é proibido a pessoa de usar esse tipo de termos. E o Sheikh Rahimahullah menciona esse capítulo para chamar a atenção a esse tipo de palavras. Pois, yani, essas palavras, quando proferidas por um servo, é como se se assemelhasse ao shirk no rububia, no senhorio. Quem é o senhor? É somente Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que não convém a pessoa a se assemelhar ou a imitar aquilo que não convém senão a Allah subhanahu wa ta'ala. طيب. O Sheikh Rahimahullah disse في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ele diz que o profeta صلى الله عليه وسلم disse como vem nessa narração de Abi Huraira لا يقول أحدكم أطعم ربك que nenhum de vós diga dê de comer ao teu senhor dê de comer ao teu senhor. Aqui veja essas palavras yani, por exemplo, um servo e tem outra pessoa diz para o servo essas palavras yani, vai dar de comer ao teu senhor. Aqui não há dúvida que ele está a referir ao senhor que é yani, o dono dele, mas a fórmula como essas palavras são formadas não convém senão a Allah subhanahu wa ta'ala. Sendo assim, é proibido a pessoa usar isso para se referir yani, para um ser humano, pois essas palavras igualam-se yani, por exemplo, quando a gente diz teu senhor yani, teu senhor aqui yani idafa atribuição do senhorio somente convém a Allah subhanahu wa ta'ala, pois ele subhanahu wa ta'ala que é o senhor dos céus e da terra. Portanto, não é proibido a pessoa dizer senhor fulano, por exemplo, senhor fulano, ou a pessoa dizer esta casa pertence yani, o dono dessa casa é fulano, ou coisas dessa natureza. Mas quando a gente vem dizer, oh meu senhor, algumas pessoas você vê às vezes na rua ou dizem, oh meu senhor, essa fórmula dessa frase não é permitido ao muçulmano dizer isso, porque há uma semelhança quando ele diz isso referindo-se a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, palavras que têm essas características, semelhanças, yani, quando o servo dirige ao seu senhor, então não é permitido a pessoa usar isso, pois yuhimu shirk, yani, dá a percepção, dá essa má percepção de que a pessoa está yani, cometer shirk. Quando a pessoa diz para um outro servo, oh meu senhor, ou isto aqui pertence ao teu senhor, ou vai lá para o teu senhor, ou coisa dessa natureza. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que nenhum de vós diga at'im rabbak, yani alimente, dê de comer ao teu senhor, wad' rabbak, yani dê a água para o teu senhor fazer wudu, wal yaqul, yani o profeta sallallahu alaihi wasallam corrigiu isso dizendo como é que a pessoa deve dizer, yani quer dizer que são palavras que não convém a pessoa dizer. Então, se a pessoa quiser proferir palavras dessa natureza, então qual é a forma correta? É o que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, wal yaqul sayyidi wa maulaya, yani a pessoa se quiser yani proferir palavras yani nesse sentido, deve usar yani, por exemplo, vai dar de comer ao teu patrão, sayyidi, ou dizer esse é meu patrão, em vez de dizer esse é meu senhor, diz esse é meu patrão, esse é meu chefe. Wa maulaya, por exemplo, o escravo diz esse é meu dono, ou você diz para ele vai dar essa água ao teu dono, ou ao teu empregador, ou ao teu patrão. Dessa forma não há nenhum problema. Dessa forma não há nenhum problema. A pessoa dizer ao escravo ou aquele que trabalha para alguém, vai dar de comer ao teu patrão. Mas agora dizer vai dar de comer ao teu senhor, é isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu nessa narração. وَلَا يَكُولُ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَأَمَتِي. E ele mais à frente, sallallahu alaihi wasallam, disse que nenhum de vós diga meu servo e minha serva. وَلْيَكُولُ, mas sim que diga فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغُلَامِ. Yani, a pessoa deve dizer meu rapaz e minha rapariga. Yani, se a pessoa tiver escravo, por exemplo, diz este é meu rapaz, este é meu rapaz, este é meu trabalhador, e não deve dizer esse é meu servo, e não deve dizer esse é meu servo. É como se ele estivesse a se colocar no lugar de Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que não é permitido a pessoa dizer esse tipo de palavras. Mas sim pode dizer esse é meu empregado, esse é meu rapaz, essa é minha rapariga, esse é meu trabalhador, esse é meu empregado, coisas dessa natureza. Tanto o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui também proíbe uma das palavras que yani, a pessoa se proferir é como se estivesse a desrespeitar a posição de Allah subhanahu wa ta'ala. Você quando vai dizer a um ser humano, oh meu senhor, ou vai dizer para outra pessoa, oh, informa o teu senhor tal e tal coisa. Tanto, isso tudo yani, dá a perceber que yani, é como se você estivesse a dar a perceber de que você está cometendo shirk. Yani, assemelhar alguém a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, esse é o objetivo do Sheikh Rahimahullah com esses três capítulos que a gente viu hoje. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos livre do shirk de qualquer forma, seja menor ou maior, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos firme sobre o monoteísmo, para que possamos viver e morrer sobre o monoteísmo. Wa billahi tawfiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.